en la web Radio La Biglietti. Punto y círculo comunicacional. Saludos, saludos a todas y a todos. En esta oportunidad, desde Punto y Círculo Comunicacional, desde la web radio CDP La Biglietti, vamos a estar dialogando los próximos minutos con la periodista brasileña Jacqueline Taister, de la agencia Pulsar de Brasil. Para nosotros es un verdadero gusto y un placer poder realizar esta entrevista en esta oportunidad para conocer un poco más sobre la realidad brasileña, sobre el trabajo de las mujeres en la comunicación, así como la comunicación social actual de la sociedad brasileña, que para un importante número de analistas ha venido sufriendo una serie de retrocesos en derechos fundamentales conquistados en los últimos años. Jacqueline, un gusto dialogar contigo hoy desde La Biglietti. ¿Cómo estás? Hola, Vitor, y todos y todas que están nos acompañando ahora. Para nós é um prazer muito grande participar do programa e a gente agradece muito a oportunidade, porque nós da agência informativa Pulsar Brasil acreditamos que é extremamente importante ocuparmos todos os espaços possíveis que nos ajudem a fortalecer essa identidade de sul-americanos. Bem, Jacqueline, comecemos por la situación actual de Brasil. Como la definirías? Bom, Vitor, para nós brasileiros não tem sido nem um pouco fácil. Essa situação toda que estamos vivenciando, o golpe ele completa 7 meses agora em março, né? Ele ocorreu em agosto de 2016, com o impeachment da presidenta eleita Dilma Rousseff, e de lá para cá a gente tem observado uma onda de retrocesso social em diferentes setores da sociedade. Direitos trabalhistas, né? Enfim, que são garantidos, eles estão sendo revogados possivelmente. Então, há indícios, sim, de que haverá uma flexibilização trabalhista. A aposentadoria também está em xeque, o que deve ocorrer é o aumento da idade para as pessoas se aposentarem. Enfim, foi aprovada uma PEC, a PEC 55, que é uma proposta de emenda à Constituição que reduz o investimento em saúde e educação pelos próximos 20 anos. Foi imposta uma reforma do ensino médio, né, aqui no Brasil, que está sendo considerada por muitos especialistas como algo que vai acentuar, agravar ainda mais a desigualdade social pela qual passamos. Temer também, através de uma medida provisória, interferiu diretamente no caráter de autonomia da empresa Brasil de Comunicação, que é a nossa EBC, responsável pela Agência Brasil, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional, pela Rádio MEC. Então, a comunicação pública do Brasil, ela perde a sua autonomia. E também direitos indígenas estão em xeque, né? Áreas demarcadas talvez tenham de ser revogadas. A gente está passando por uma verdadeira onda de retrocesso. Infelizmente, a esquerda ela ainda não conseguiu se articular, né? Se organizar devidamente para tentar barrar esse golpe que já está em curso. Acho que todos ainda estão muito atônitos com tudo que estamos vivenciando, mas a gente precisa pensar, né, que precisamos também de uma reação rápida, porque realmente é difícil pensar onde a gente pode chegar com tanto retrocesso social. E nunca vi um avanço de uma política neoliberal de forma tão intensa dentro do meu país. Ahora bien, en lo que respecta a la labor comunicacional y en especial la labor comunicacional de las mujeres en el Brasil, ¿cuál es la condición en la cual se vive? Bom, Vitor, antes da gente entrar diretamente nessa questão da realidade, da atual situação das mulheres comunicadoras, eu acho que vale a pena a gente ampliar um pouco essa discussão. Eu queria trazer alguns números, né, que são referentes ao relatório anual de violação à liberdade de expressão de 2015, que foi produzido pela organização Artigo 19. Ele traz alguns números bem alarmantes. Olha só, para você ter uma ideia, em 2015, houve 35 casos de graves violações contra comunicadores em exercício no Brasil. Esse número é 67% maior do que em 2014. E esse relatório ele mostra também que Quanto mais independente for esse comunicador ou comunicadora, mais riscos ele corre. E a maioria desses crimes, dessa violência contra comunicadores, ocorreram no Nordeste, né, na região no Nordeste, que abrange estados como Bahia, Pernambuco, Sergipe, e em cidades pequenas, com menos de 100 mil habitantes. Realmente é algo bem assustador. E as mulheres, né, ser mais bem pesquisadas dentro desses relatórios. A AMARC, né, juntamente com o artigo 19, no ano passado, promoveram uma oficina dentro de um projeto que se chama Compreendendo a Violência contra Mulheres Comunicadoras no Brasil. E essa primeira etapa do projeto, ela acontece justamente na região Nordeste, que foi a região identificada com o maior número de violações, né, contra comunicadores aqui no Brasil. E o que fica muito evidente é que a questão de gênero, ela é um fator crucial para essa violência, porque a maioria das mulheres que participaram, por exemplo, dessa oficina que foi promovida pelo artigo 19 juntamente com a AMARC, elas relataram que muitos dos casos que elas passam, assédio sexual e assédio moral. Ou seja, o fato só de você ser mulher já é uma predisposição para que você esteja suscetível a assédio, né? Assédio sexual ou assédio moral. Então, a gente observa que a realidade de ser mulher e ser comunicadora aqui no Brasil não é uma tarefa muito fácil. Vemos como en Argentina, por ejemplo, el Estado, por intermedio de sus oficinas especializadas, vienen recortando el presupuesto o cercenando derechos adquiridos para el financiamiento oficial de medios comunitarios, independientes, cooperativos. En Brasil, ¿qué panorama se vive al respecto? Bom, Vitor, yo voy a dar un panorama más con relación às rádios comunitárias, que é o que nós, da AMARC, Associação Mundial de Rádios Comunitárias aqui do Brasil, né, mais trabalhamos. A sustentabilidade, ela sempre foi um problema para as emissoras comunitárias aqui do Brasil. A gente tem a Lei 9.612, que foi criada em 1998 e que estabelece as regras, né, para a execução do serviço de radiodifusão comunitária aqui no Brasil. Mas o que a gente observa é que essa lei, ela é extremamente criticada por ativistas da democratização da mídia. Isso porque essa norma, ela chega até a impossibilitar a existência, né, e a manutenção das emissoras comunitárias no país. Entre as principais críticas dessa lei 9.612 está justamente a proibição de se realizar publicidade por essas rádios comunitárias, o que acaba prejudicando justamente a sustentabilidade financeira das emissoras e faz com que muitas rádios cheguem a fechar as suas portas, né? As rádios, elas também chegam a questionar a proibição por se tratar de mais um traço de perseguição política. Nós aqui da AMARC, a gente tem um caso bem emblemático também com relação a essa lei 9.612 e ao processo extremo de burocratização aqui no Brasil, que é o caso da Rádio Coité, que é uma rádio que fica numa cidade localizada na Bahia, que se chama Conceição do Coité, uma cidade bem no interior, e desde 1998, essa emissora, ela tenta, né, outorga para funcionar com legalidade dentro da cidade. Ela, enfim, já teve seus transmissores confiscados diversas vezes, já teve seu processo perdido pelo Ministério das Comunicações. Então, essa rádio ainda permanece na luta pelo direito de existir, né, tendo muito apoio da comunidade local. Ela é um exemplo clássico da dificuldade que as rádios comunitárias passam aqui no Brasil. Para se ter uma ideia, tem dados do Ministério Público que apontam que o número de rádios comunitárias hoje no Brasil, ele gira em torno de 10 a 12 mil. Mas dentro desse universo, apenas 4.724 conseguiram a autorização para funcionar. E o que a gente observa também é que esse atual governo, né, o governo do Michel Temer, Não é um governo nem um pouco favorável para as emissoras comunitárias. A gente tem observado várias medidas que têm buscado justamente privilegiar muito mais o setor comercial, né, em detrimento do setor comunitário. Como comunicadora, integrante, además del equipo del informativo semanal del SIGSI, ¿cómo percibís la necesidad de la articulación comunicacional, el impulso de lo que nosotros denominamos la comunicación colaborativa? Bom, Vitor, a gente aqui da Pulsar Brasil, a gente vê de uma forma muito otimista e promissora essa integração promovida pelo Sistema Continental de Comunicação e Informação. A gente até tem conversado bastante a respeito disso, porque a gente observa muito que o idioma, né, é realmente uma barreira, em questão do português, e que aqui no Brasil a gente acaba ficando muito isolado, a gente acaba articulando muito pouco com os nossos países vizinhos, com os movimentos vizinhos, e a gente acredita que a partir dessa proposta de comunicação colaborativa, a gente tem conseguido integrar novas redes, né, ter contatos com comunicadores latino-americanos e, o mais importante, que a gente acredita também, ter outras visões, né, de acontecimentos de países vizinhos que não são impostas pela grande mídia. Então, a gente acredita que toda essa comunicação colaborativa promovida a partir do SIC, ela tem possibilitado também uma visão mais crítica e abrangente com relação aos acontecimentos aqui dentro da América Latina. Jacqueline, es en verdad un verdadero desafío para las y los comunicadores independientes, comunitarios y alternativos el ir derribando barreras a nuestro accionar. Una de esas barreras es la idiomática con este país continente que representa el Brasil. ¿Consideras que se están dando los pasos necesarios para esa verdadera integración lingüística entre los medios y los comunicadores del continente? Entonces, Vitor, yo creo que mucho ainda precisa ser feito para se derrubar efectivamente esa barrera do idioma, mas a gente já está começando a caminhar, né? A nossa participação no informativo, o fato da gente divulgar notícias também que ocorrem aqui nos países latino-americanos, dos movimentos sociais, isso acaba sendo um fator, mas isso ainda é muito pouco perto do que precisa ser feito. Eu acho que essa integração, né, o que a gente chama dessa integração entre o português e o espanhol, ela depende de derrubar barreiras que estão além da própria, do próprio trabalho de nós, né, como jornalistas e como comunicadores. Eu acredito que o incentivo principal ao espanhol, ele deve vir a partir da escola, né? A escola deve estimular mais os alunos em seus processos de leitura, né, textos em espanhol, enfim, estimular o idioma dentro da sala de aula, mas isso é um problema, porque, como eu disse anteriormente, a gente está passando por uma onda de retrocesso de um governo extremamente neoliberal, onde as principais ligações desse governo não estão ocorrendo aqui com os países latino-americanos. E isso acaba sendo simbolizado muito também dentro dessa proposta da reforma do ensino médio, onde o inglês se torna uma língua obrigatória e o espanhol não. Então, isso acaba sendo um fator que aponta bem, assim, né, politicamente também, para onde que o país está querendo caminhar. E aí, mais uma vez, nós, né, da comunicação comunitária independente, vamos no contrafluxo disso, na tentativa de tentar incentivar mais essa articulação com outros companheiros e companheiras de meios de comunicação comunitários. Enfim, a gente vai num contrafluxo, mas o trabalho que a gente faz, ele por si só ainda não é o suficiente, né? Ahora bien, Jacqueline, te hemos presentado como integrante de la agencia Pulsar de Comunicación, pero ¿qué es esta agencia? ¿Cómo trabaja? ¿Quiénes la integran? ¿Cómo se impulsa para la consolidación de sus objetivos? Entonces, Vitor, la agencia informativa Pulsar Brasil, ela es un programa de la Asociación Mundial de Rádios Comunitárias, a ANARC Brasil. Atualmente, a gente funciona hoje com duas jornalistas, sou eu e mais uma, E, enfim, nós funcionamos como um site de notícias e a gente busca justamente trazer uma outra visão de acontecimentos, né, que tem um determinado ponto de vista dentro dos grandes meios de comunicação. A gente busca trazer justamente uma outra visão e a gente trabalha com muitas pautas, né, ligadas aos direitos humanos, né, direito da comunicação, justiça ambiental, igualdade de gênero. A gente tenta justamente dar visibilidade para temas que acabam também não ganhando espaço nos grandes veículos de comunicação. E a gente tenta trazer ao máximo, né, também a visão dos movimentos sociais sobre o que está acontecendo no país. A gente funciona dessa maneira e a gente tem um modo bem de operar, né, que é bem, bem característico mesmo da agência. A gente produz reportagens radiofônicas, notas textuais e notas textuais com áudio. E a gente trabalha justamente com essa questão da nota textual, justamente para poder privilegiar mais os comunicadores regionais, para que as rádios não contem simplesmente com o nosso sotaque aqui da região sudeste do Rio de Janeiro, mas sim com os sotaques dos locutores e dos comunicadores do norte do Brasil, da região da Amazônia, do nordeste, da região da Bahia, né, do sul, por exemplo, do Rio Grande do Sul, porque o Brasil é um país muito diverso e a gente percebe que a comunicação hegemônica, né, ela está concentrada principalmente aqui na região sudeste. Então a gente quer também valorizar todas essas outras vozes, todos esses outros sotaques. Então por isso a gente privilegia também essa informação em forma de texto. Mas o nosso público-alvo principal são os comunicadores, né, comunitários, os radialistas, mas a gente acaba atendendo um público geral, porque, enfim, a gente está na internet. Por último, pero no menos importante, nos gustaría saber qué se sabe, qué se dice en Brasil sobre Venezuela, sobre el proceso social y político por parte de los otros colectivos comunicacionales, como también por parte de las organizaciones sociales que hacen vida en el Brasil y con las cuales ustedes vienen trabajando. Bueno, quanto a situação da Venezuela, Vitor, o que a gente observa aqui no Brasil é que muitos coletivos, né, de comunicadores independentes também fazem uma análise no sentido da América Latina como um todo está sofrendo muito com esse avanço da direita. E a Venezuela passa por uma situação que não é diferente, né, onde o Maduro está também lutando contra um processo de golpe da direita. Então, a análise que muitos veículos de comunicação alternativos, né, muitos pesquisadores também que pesquisam a América Latina têm feito, vai mais nesse viés. Enfim, mas é um viés que busca fazer uma análise mais da América Latina como um todo, né, desse avanço e ganho da direita em diversos setores. Jacqueline, una vez más, muchas gracias y seguimos en contacto. Este fue una nueva entrevista, un nuevo enlace comunicacional en esta oportunidad bilingüe ahí entre el español y el portugués, entre Venezuela y Brasil, con Jacqueline Deister de la agencia Pulsar Brasil para este nuevo punto y círculo comunicacional de la web radio CDP La Biglietti. Quien les habló, Víctor Rodríguez, y nos seguimos escuchando aquí desde el norte del sur, desde la República Bolivariana de Venezuela, para todas las usuarias y usuarios de La Biglietti en Norte, Centro, Suramérica y mucho más allá, donde llegan las ondas digitales de este colectivo Corresponsales del Pueblo. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @CDP Radio. CDP Radio. CDP Radio. Desde el Táchira, para Venezuela y la comunidad global, somos Corresponsales del Pueblo. www.prensacdp.com